juros a aumentar e os bancos a lucrar. Os juros a aumentar e os bancos a lucrar. Os juros a aumentar e os bancos a lucrar. A habitação é um direito, sem ela nada feito. A habitação é um direito, sem ela nada feito. A habitação é um direito, sem ela nada feito. A habitação é um direito, sem ela nada feito. A habitação sim, especulação não. A habitação sim, especulação. Para a manifestação. Eu queria dizer o seguinte, à partida, as pessoas olham para uma pessoa como eu e dizem, já tenho o problema resolvido, porque nas televisões, nos comentadores de serviço, em tudo quanto é sítio e comunicação social, que se diz, que se fala, é dos jovens, desculpem os jovens, eles têm a razão e é para eles que se deve falar, mas depois parece que toda a população tem o seu problema de habitação resolvido e na verdade não tem. Este problema da habitação afeta desde jovens até aos séniores, até pessoas com 80, 70, 90, não importa. Aos capitalistas não importa a idade que têm. Nos juntar todos para nos defendermos uns aos outros. Boa tarde, desculpa.